minha avante, a banca segue. Rascada na mesa, maneira, firmeza, a que prevalece. A diferença é inteligência e a fé também. O amor que vence o ódio, rumo à nova Jerusalém. O som te contamina e você vem com a mão pra cima. Segue a rima, segue a rima. O som te contamina e você vem com a mão pra cima. Segue a rima, segue a rima. O som te contamina e você vem com a mão pra cima. Segue a rima, segue a rima. O som te contamina e você vem com a mão pra cima. Segue a rima, segue a rima. Assim seja, permaneça e aconteça com você. Os guerreiros dos últimos tempos seguem prontos pra vencer. Proceder. Nessa guerra é arma fundamental. Gospel, rap nacional, nessa luta contra o mal. Normal. Na caminhada alguns irmãos se corromper, por dinheiro se vender. Quero ver quem vai permanecer. Crê na salvação, é o que me mantém firme. O som contamina, faça parte do nosso time. Cima!